no início da década de 80, né, tendo sido remontada em 1993 e submetida desde então a pequenas reformas. Cada vez que chove mais forte, né, e o nível do Rio Iguaçu sobe um pouco, a passarela é interditada e as grades são retiradas para evitar que a correnteza provoque danos. Os membros do CONTUR devem discutir ainda questões relacionadas ao uso do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu por aeronaves que pousam em Puerto Iguaçu. No ano que vem haverá um fechamento do aeroporto argentino aí durante um período de reforma, né? E a intenção é trazer estes voos aqui para Foz. Também outro assunto que será debatido será a possibilidade de que o Parque Nacional do Iguaçu, que é Patrimônio Natural da Humanidade, receba também o título de bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Enfim, são vários assuntos que serão abordados, então, na segunda-feira, lá na sede do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, aqui de Foz. Vamos agora ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E a nossa escolha da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para uma opção diferente, com cara de futuro, mas pés fincados no presente, disponível aí no complexo turístico da usina de Itaipu. Trata-se do test drive do veículo elétrico desenvolvido pela Binacional em parceria com montadoras como a Fiat e a Renault, no intuito de desenvolver soluções locais e auxiliar na popularização dos veículos elétricos por meio até mesmo, né, da diminuição dos preços atuais dos modelos existentes no mercado. Para fazer o test drive, que custa R$ 120 por saída para até 4 pessoas, basta o motorista apresentar carteira de habilitação válida. O recorrido passa pelos principais atrativos turísticos da usina de Itaipu, com cerca de 20 km de extensão e 3 paradas para contemplação da barragem, com acompanhamento também, né, de um monitor para explicar dados técnicos e curiosidades da maior hidrelétrica em geração de energia em todo o planeta. Os passeios no test drive do veículo elétrico saem todos os dias em 4 horários, com duração prevista de 1 hora e 45 minutos. Saídas às 9 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde e 3 da tarde. Outras informações no site turismoitaipu.com.br e também nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. E estamos agora naquele momento do programa em que, entediados, estressados, em busca de algo para aliviar toda essa pressão, ó, calma que nós não vamos dar tiro em ninguém, tá bom? Compilamos aqui algumas das notícias mais bizarras e grotescas da semana, reproduzidas sabe-se lá com qual objetivo pelos principais portais de notícias do mundo e, o que é pior, né, figurando sempre entre as notícias mais compartilhadas de cada dia nas redes sociais. E na edição de hoje eu poderia falar, por exemplo, do nigeriano Harrison Chinedu, o mais novo recordista do Guinness. Ó, bacana! Sabe qual foi a proeza que ele conseguiu? Ó, conquistar o recorde mundial de maior distância pedalada na bicicleta equilibrando uma bola de futebol na cabeça. Foram mais de 103 quilômetros pedalados em meio ao trânsito caótico da megalópolis de Lagos, a maior cidade da Nigéria. E, caramba, imagina a cena, né? Ele pedalando lá no meio do trânsito com a bola equilibrada na cabeça. Mas pra que mesmo que serve essa marca? Pô, é legal, né? É legal ser o recordista mundial de pedalada com bola na cabeça, né? Eu queria, sei lá, né? Legal, legal, ó, joinha, cara, joinha. Eu poderia falar também sobre a atitude da gerência de um dos famosos pubs de Glasgow, a maior cidade da Escócia, porque o gerente ali, né, irritado com um cliente que sempre dá um migué e vai até o banheiro sem consumir nada ali no local. O gerente deixou um recadinho no quadro negro, recadinho não, recadão, né, no quadro negro, bem na porta de entrada do pub, dizendo o seguinte, abre aspas, para o cara que continua entrando aqui para fazer um xixi sem comprar nada e então finge estar no celular para evitar contato visual, Olá, colega! Fecha aspas. Bom, se o objetivo era espantá-lo, deu certo, né? Porque o cara não voltou mais lá. Mas enfim, essa notícia é muito idiota. O que eu vou falar mesmo é da pesquisa feita por estudiosos da Universidade de Kyorin, em Tóquio, no Japão, apontando que o hábito de consumir sorvete no café da manhã deixa as pessoas mais inteligentes. Aí você se pergunta, sorvete no café da manhã? Como foi que eu não pensei nisso antes? Pois é, porque você não toma sorvete no café da manhã, né? Ou seja, você não está muito inteligente. A explicação para isso não se sabe ainda. Enfim, eu adoro esse tipo de pesquisa, né? Mas não deixa de ser uma boa ideia, né? Principalmente aqui no verão de Foz do Iguaçu, que tem calor já bem cedo, né? Por que não ali um sorvetinho, né? Nada como umas 2 horas de exercício depois para queimar a gordura. A sua gordura, tá? Não a gordura do sorvete, ok? Fronte Transamérica até meio-dia. Dedicate one to the ladies. Now sometimes a bang needs something to keep you cool. Ah, now sometimes a bang needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop. I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I'm gonna put my banana, Dixie cups, all flavors and push up to 100 ice cream, man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed satisfied. Yes, I'm your ice cream, man. Stop me when I'm passing by. Programação musical aqui no Front, eu tenho mesmo que fazer isso agora. Bom, a trilha já começou a tocar, agora já era, né? Homem do Gogli, versão nacional do Buscador, bom dia. Bom dia, cara. Bom dia, mulherada linda, cheirosa. Amo vocês, gatas. Como você tem andado, Guilherme? Como eu tenho andado? Sei lá, de ônibus, com as minhas pernas. Viu como é que eu também sei fazer piada idiota? Idiota é apelido. É, consegui descer no seu nível, hein, companheiro? E que maus ventos robóticos o trazem aqui no programa de hoje, depois de tanto tempo sumido? Eu não estava sumido, Guilherme.

one busts the dust. Hey, hey, another one busts the dust. Hey. Todo Brasil, Transamérica. Programação musical aqui do Front, ó, minha cabeça ainda atordoada, viu, pelas piadas infames ali do cidadão que esteve antes aqui, né? Enfim, hora de conversar com ela, o sopro de inteligência deste programa, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena, Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Eu ri das piadas daquele idiota. É, seu senso de humor é realmente inusitado, mas ok, né? Você, eu tenho certeza que não vai me decepcionar, né? Podemos começar o bate-papo? Claro que sim, Guilherme. Meus servidores são todo ouvidos. Eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa pra mim? Sim, Guilherme. Mas só no final do quadro. Ok, ok. Você sabe que eu sou curioso, não sabe? Claro que sei, Guilherme. Sou a mulher do Google. Pergunta de número 1 do ouvinte Valdecir do Morumbi. Quais são as chances do Palmeiras faturar o título brasileiro já neste fim de semana? Ó, e não me venha com aquele papinho de 50% ou sim ou não, tá, mulher do Google? 94%, Guilherme. Mas não sou eu que estou dizendo. São os matemáticos. Opa, e as chances do Atlético Paranaense? Que pergunta mais tola. É que eu me expressei mal, mulher do Google. É claro que eu sei que as chances do meu time são nulas, né, em relação ao título. Eu quero saber sobre as chances de Libertadores. Entendi, Guilherme. Nesse caso, são de 50%. Mas a senhorita é mesmo uma fanfarrona, hein? Deixa, ó. O pai Google tá vendo, beleza? Segunda pergunta aqui, a Camila... Camila... Bananinha, deve ser parente da Camila Pitanga, quer dicas de presentes para ir comprando desde já e não errar feio no Natal. Ela até deixou uma lista aqui com algumas pessoas, né, o perfil no Facebook dessas pessoas, para você poder ajudar melhor aí nas escolhas dela. Quer dar uma olhada? Claro que sim, Guilherme. Vamos lá, então. O primeiro da lista aqui da Camila é esse aqui, ó. Que presente você recomenda que ela dê para ele? 6 meses de academia, Guilherme. Está parecendo uma rolha de poço. Rolha de poço? Calma aí que eu preciso me recuperar um pouco, porque por essa eu não esperava. Isso aí é bullying. Você tá querendo impor padrões de beleza, mulher do Google? E quem não quer, Guilherme? Se feio adoece. Tinha gente que passava o dia inteiro gritando. Vamos lá. Próxima da lista, essa moça aqui, ó. Camila, dê a ela um curso de Photoshop. Os retoques estão horríveis. Epa, e esse cidadão aqui, mulher do Google? Uma consulta no Doutor Azinheira. Doutor Azinheira? Qual que é a especialidade dele? Cirurgia plástica. Vai precisar de muitas. Caramba, hein, mulher do Google, como você está ácida. Que tipo de atualização seu software recebeu nessa semana? Componentes de inveja, Guilherme. Agora fiquei bandida. É, dá pra notar mesmo, hein? Mais dicas aqui pros nossos ouvintes? 2 dicas. Muito importantes. Na dúvida, perguntem no posto Ipiranga. Ou pesquisem no Trans Shopping. Estou fazendo jabá. Virei marqueteira. Não deve estar fácil mesmo, hein? Comprou alguma coisa ontem na Black Friday, mulher do Google? Não, Guilherme. Sou a mulher do Google. O consumismo não me atinge. É, até porque seu corpo virtual não exige também muita coisa, né? E aquele assunto que você citou lá no comecinho, de que tinha uma surpresa pra mim, morreu já? Esqueceu? Tenho sim, Guilherme. Já que a moda agora é gravação. Também tenho uma gravação sua. Uma gravação minha? Caramba, gravação de que tipo? Do tipo comprometedor? Muito. Bom, mas se você tá rindo, né, sinal de que não pode ser tão ruim assim, né? A menos que tenha saído uma nova atualização do seu software e agora você também ria da desgraça alheia, né? Você quer ouvi-la, Guilherme? Querer eu não quero, mas já que você jogou na fogueira, né? Se a gente não rodar agora aqui, os ouvintes vão ficar no veneno, então no final das contas vai ficar pior pra mim, né? Então roda, pode rodar. É uma interceptação telefônica, Guilherme. Ouça. Alô? Alô, é da Pizzaria da República? Seu Luiz que tá falando? Aham. Uhum. Ô, seu Luiz, tudo bom? Aqui é o Guilherme, da Rádio Transamérica. Eu quero encomendar uma pizza gigante. Uhum. Ó, metade calabresa com cebola, metade portuguesa, pode ser? Ah, tá bom, tá bom. Ah, e eu vou querer refrigerante também, tá? Refrigerante 2 litros, o mais gelado que tiver. Tá bom, tá bom. É, seu Luiz, não é pra entrega não, é balcão. Em 20 minutos o Bessias pode passar aí pra buscar? Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Valeu, seu Luiz, obrigado. Tchau, querida. Querida não, seu Luiz. É, desligou já. Essa é a gravação, Guilherme. Comprometedora. Não acha? Não vi nada demais, mulher do Google. Eu liguei pro seu Luiz, né, da Pizzaria da República, pedi uma pizza pra retirada no balcão. Você não estava de regime, Guilherme? Sua esposa sabe que você pediu essa pizza? Mulher do Google, nem pense em contar isso a ela, né? Porque ela tá trabalhando agora e não tá nos ouvindo, então nem pense, tá? Já era. Bom, melhor terminar por aqui antes que você me complique ainda mais, né? Você volta na próxima semana e, de preferência, volta sem me ferrar? Volto sim, Guilherme. Um excelente fim de semana para você. E seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front. E vamos agora ao segundo intervalo do programa de hoje. O Front segue até meio-dia. E claro que estamos tristes agora, porque o Zé Mariano Júnior não está conosco aqui para chamar o intervalo cantando. Mas, ó, se vocês quiserem, eu posso substituí-lo. Vocês querem? Posso cantar aqui? É, o que vocês acham? Não? Melhor assim? Bom, melhor assim, né? Porque de cantoria, digamos assim, duvidosa, né? Já basta a Gislaine Martins de segunda a sexta no programa 2 em 1, né? Um rápido intervalo. Ainda hoje tem o 7-1 da semana, tem também o nosso quadro da curtida da semana, tem música, informação, descontração, tem Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.